Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Jesus Cristo é a nossa paz. Nossos corações Deus guardará, os nossos sentimentos em Jesus. Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Jesus Cristo é a nossa paz. Nossos corações Deus guardará, os nossos sentimentos em Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma, levai tudo a Deus com ação de graças. Pois isto há virtude e louvor, assim fazei, o Deus de paz será convosco. Tudo que é verdadeiro, honesto e justo, puro, amável e de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai, o Deus de paz será convosco. Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Jesus Cristo é a nossa paz. Nossos corações Deus guardará, os nossos sentimentos em Jesus. Nossos sentimentos em Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor.